É muito comum a gente ver em novelas um policial, por exemplo, dizer que vai prender alguém por desacato à autoridade. São dois erros na mesma cena. Primeiro, não tem desacato à autoridade. Isso não existe, como diria o padre Quevedo, se desse pitacos de direito ou de dicas de segurança. O crime se chama só desacato. Tanto faz se for contra um delegado, um juiz ou uma pessoa que está atendendo no posto de saúde. Todos são funcionários públicos e merecem respeito da mesma forma. A lei protege exatamente igual todos os funcionários públicos. Segundo, não vai preso. Como a pena por desacato é de até 2 anos, é lavrado um termo circunstanciado, onde a pessoa se compromete a comparecer perante a justiça. Tecnicamente, está preso. E caso se recuse a assinar o termo de compromisso, aí sim pode ficar preso. Em mais de uma década na polícia, eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse a pachorra de se recusar a assinar e preferir ficar preso. Outro crime muito parecido é a injúria contra servidor público. Injuriar quer dizer ofender a dignidade de alguém, como, por exemplo, atribuir uma qualidade negativa. O desacato é sempre cometido na presença do servidor, e a injúria é cometida quando este, o servidor público, não está perto. Respeito é sempre bom. Passe essa dica adiante.